Para onde queremos ir? Para onde você quer ir? É, você que está ouvindo o programa agora. Para onde você quer ir? E para onde você foi? No que deu? O que aconteceu? É, tem gente que quer ir para o céu, Bimala. Tem gente que quer ir para o inferno. É verdade. É, melhor tocar, como que é? Melhor tocar viola no inferno que harpa no céu. É, então, tem muitos lugares que as pessoas querem ir. Mas e você? Já pensou para onde quer ir? Então, esse é o tema de hoje. É, Bimala, não tem muito o que falar, tem muito o que pensar, né? Para onde quero ir? Por que ir? Por que não ir? Ah, não vou entrar no papo do Wilson. Ai, não é fácil não, viu? Bom, vamos falar a hora de quebrar o jejum, tem aniversário, vamos falar de retiros, retiros, está na época de pensar aí. É, ir, para onde ir? Num retiro? É uma boa pedida. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo. Então, para onde queremos ir? É o que vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 18, com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Raghunatam, Vitam, Tam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Calma, vamos lá. É, para onde? Já eu sei onde eu quero ir, Bimala. É, eu sei, eu quero ir lá ler o livro Gita agora. É, 9:18. Ah, o capítulo, o nome do capítulo aí, tá vendo? Sei que, você quer ir lá, eu não quero ir porque eu não lembro. Tá bom, capítulo 9, verso 18. O conhecimento mais confidencial. Esse capítulo, eu acho... É, nesse capítulo que tem os quatro principais versos do Bhagavad Gita. Esse capítulo é muito... Esse e o 10, nossa, são os capítulos mais lindos. Não, o 2 também. É um mais lindo que o outro. É inteiro. É igual o Prabhupada falou, Krishna é igual um doce. Qualquer lugar que você morder é doce. Tá bom? Então tá bom. É a gente que fica vendo diferença, né? É a gente que vê a diferença entre esse capítulo, aquele capítulo, entre esse verso, aquele verso. Tá, já parei de falar. Ah, eu quero ir ler o Gita, então vamos ler o Gita. Tá bom, sim senhora. Vamos tentar cantar esse verso então. Gatir Bharta Prabhu Sakshi. Tá vendo, errei. Gatir Bharta Prabhu Sakshi Nivasa Sharanam Suhri Brabhava Pralaya Istanam Nidanam Bijam Aviyayam. Tradução palavra por palavra. Gati, meta. Bharta, sustentador. Prabhu, senhor. Sakshi, testemunha. Nivasa, morada. Sharanam, refúgio. Suhri, o mais íntimo amigo. Prabhava, criação. Pralaya, dissolução. Sthanam, chão. Nidanam, lugar de descanso. Bijam, semente. Aviyayam, imperecível. Tradução completa: eu sou a meta, o sustentador, o mestre, a testemunha, a morada, o refúgio e o mais querido amigo. Eu sou a criação e a aniquilação, a base de tudo, o lugar de descanso e a semente eterna. Poxa vida, Krishna falou tudo aqui. Gati significa o destino para onde queremos ir, tá vendo? A mais ainda, né? Ainda que as pessoas não saibam, a meta última é Krishna. Então todo mundo quer ir para Krishna, mesmo sem saber, né? Ainda que as pessoas não saibam, como o Prabhupada explica aqui. Prabhupada, desculpem. Logo que tinha pouco tempo que tinha chegado nos Estados Unidos, viu uma grande avenida, né? Lá, acho que 6 pistas de cada lado, sei lá, uma grande avenida, né? E os carros para lá e para cá, né? Para lá e para cá. Aí Prabhupada falou: onde eles pensam que vão, né? As pessoas estão assim, igual barata tontas, né? Igual cachorro correndo atrás do rabo. Eles não sabem onde querem ir. E mais ainda que as pessoas não saibam, a meta última é Krishna. Então todo mundo deve ir para Krishna. Uma pessoa que não conhece Krishna está desencaminhada e sua assim chamada marcha progressiva é parcial ou alucinatória. Isso aqui é uma máxima, Bimala. Uma pessoa que não conhece Krishna está desencaminhada e sua assim chamada marcha progressiva é parcial ou alucinatória. Eu estava falando com um ouvinte da rádio sobre isso, Bimala. Então, as pessoas acham que estão melhorando, evoluindo, né? Mas esse caminho que elas estão tomando é um caminho parcial ou alucinatório. Ou, como o Prabhupada fala, né? Perda inútil de tempo. Descaminhos. Acho que está no caminho certo e está desencaminhada. É, desencaminhada, mal guiada. Estão deslizando suavemente para o inferno, no mínimo para corpos inferiores, e acham que estão evoluindo, acham que estão progredindo, né? Acham que estão indo no caminho certo. É o caminho certo para o fracasso. Existem muitas pessoas que fazem dos diferentes semideuses seu destino, e através da execução rígida dos estritos métodos respectivos alcançam diferentes planetas conhecidos como Chandra Loka, Surya Loka, Indra Loka, Mahar Loka e outros Lokas. Mas todos estes Lokas ou planetas, sendo criações de Krishna, simultaneamente são e não são Krishna. Na realidade, tais planetas, sendo manifestações da energia de Krishna, também são Krishna, mas na realidade só servem como um passo para a realização de Krishna. Aproximar-se das diferentes energias de Krishna é aproximar-se indiretamente de Krishna. A pessoa deve se aproximar diretamente de Krishna, pois isto poupará tempo e energia. Eu também estava falando com essa ouvinte. A gente fica perdendo tempo aí com tantos ismos, tantos descaminhos. O melhor seria que só tivesse a religião de Deus, o Vaishnavismo, o Krishnaísmo, né? Mas não, tem um monte de religiões inventadas aí. Na verdade, religiões, né? Que a pessoa fica perdendo tempo, pulando de uma para outra. E às vezes não, na maioria das vezes nunca vai chegar a religião verdadeira, que é o Vaishnavismo, o Krishnaísmo, nunca vai chegar lá. A religião eterna da alma, o Sanatana Dharma. Por quê? Fica perdido, perdendo tempo com essas coisas inventadas que tem por aí e acha que está no caminho certo, né? E aí o que, que acontece? Vem um rótulo exato do que nós somos: almas eternamente condicionadas. É isso que somos. Por quê? A gente fica perdendo tempo com essas coisas inúteis, com esses descaminhos. E aí continuamos almas eternamente condicionadas até que a pessoa tem a felicidade de encontrar um Hare Krishna de verdade pela frente. Aí começa o caminho de volta, né? É quando encontra um mestre espiritual de verdade, o caminho de volta começa. É para onde todos querem ir, mas não sabem nem que querem ir, nem como ir. Por exemplo, se há uma possibilidade de se ir até o topo de um edifício com a ajuda de um elevador, então por que ir pela escada, subindo degrau por degrau? Tudo repousa na energia de Krishna. Logo, sem o abrigo de Krishna, nada pode existir. Krishna é o governante supremo, porque tudo pertence a ele e tudo existe por sua energia. Que quer, Bhima? A pessoa quer evoluir de degrau em degrau, tá bom, vai evoluindo. Sabe onde vai dar nisso? Onde isso vai dar? Vai dar na involução. É como uma roda gigante que sobe e desce, evolui e involui. Então, a evolução que você acha que está fazendo, ela vai te levar à involução. Aí você vai descer, vai evoluir até chegar lá no fundo do poço, aí você começa a evoluir de novo. Depois você evolui de novo, evolui, evolui, nasce, cresce e morre, sobe e desce, vai para o céu, depois vai para o inferno, depois volta para cá, fica subindo e descendo e fica nessa roda do tempo eternamente. Por isso nós somos conhecidos como almas eternamente condicionadas. É igual cachorro correndo atrás do rabo, barata tonta, do mesmo jeito, não tem diferença nenhuma. A diferença é que a gente acha que é diferente, essa é a diferença. A ilusão faz a gente achar e pensar que é diferente. Krishna é o governante supremo, porque tudo pertence a ele e tudo existe por sua energia. Krishna, estando situado no coração de todo mundo, é a testemunha suprema. As residências, países ou planetas nos quais vivemos também são Krishna. Krishna é o refúgio último. E como tal, devemos nos refugiar em Krishna, ou para a proteção, ou para a aniquilação de nossa condição miserável. E sempre que tivermos que aceitar proteção, devemos saber que nossa proteção tem que ser uma força viva. Desse modo, Krishna é a entidade viva suprema. Uma vez que Krishna é a fonte de nossa geração, ou Pai Supremo, ninguém pode ser melhor amigo que Krishna. Por quê? Porque Krishna é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. Então nós temos que nos apegar a Krishna, nós temos que amar Krishna. Todo mestre fala isso, nós temos que amar Krishna sobre todas as coisas. É como Ananya, sem ter outro interesse. Krishna é o máximo, Krishna sabe tudo, Krishna é, como o Prabhupada falou, Krishna é o meu tudo. Não, minha família, meus negócios, minha filosofia, minha esse ismo, aquele ismo, essa religião, aquela religião, essa sofia, essa gnose, aquela gnose, essa experiência, essa sei lá o quê. Não, enquanto a pessoa fica nesses descaminhos, ou tentando, né, ser feliz com essas coisas, só vai quebrar a cara. Só vai quebrar a cara. Porque enquanto a pessoa não entender, não realizar, não experimentar que Krishna é o seu tudo, vai continuar sofrendo, evoluindo, evoluindo, quebrando a cara, só quebrando a cara, perdendo inutilmente o seu tempo. Ué, senão, para que que os mestres falariam que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas? Então, o que que eles estão fazendo? Estão aí fazendo graça? Ou então falando uma coisa absurda, uma coisa que não é possível? Nós temos que amar a Deus com o corpo, a mente e as palavras, dedicar as nossas vidas a Deus. Deus tem que ser o nosso tudo, nosso objeto de amor, nossa meta, nosso lugar a ir. É isso aí. Por quê? Porque Krishna é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. É a única pessoa que pode nos satisfazer completamente. Então ninguém pode ser melhor amigo que Krishna. Nem ninguém pode ser melhor bem-querente que Krishna. Krishna é a fonte original de criação e o repouso último depois da aniquilação. Krishna é, portanto, a causa eterna de todas as causas. É o lugar que todos nós devemos querer ir. Ir para onde? Ir para Krishna. E servir Krishna, e amar Krishna, e viver com Krishna, e ficar krishnaizado. Krishna é a fonte da felicidade, quem não quer ser feliz? Krishna é a fonte do prazer, quem não quer prazer ilimitado? Krishna é a fonte da paz. Então, Krishna é o meu tudo. Infelizmente, eu só tenho esse conhecimento, né, Bhima? Agora falta o principal, realizar esse conhecimento, realizar isso. Prabhupada realizou isso. E os seguidores fiéis de Prabhupada estão realizando isso passo a passo. É o que nós temos que fazer também. Nós, pessoas comuns, temos que experimentar isso, viver isso e fazer isso e ir para isso tudo que é Krishna. Tá, já parei de falar, nossa. Tá com ciúmes, né, Bimala? Tá com ciúmes de Krishna? É por isso que a gente inveja Deus, porque Ele é tudo. Bom, gente boa, todas as respostas, todo o conhecimento está no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link agenda. Na sequência está passando o link livros grátis. Isso mesmo, você clica aí, livros grátis, que encontra as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção que está passando na sequência, livros de Prabhupada. Clica aí. Já cliquei aqui, calma, Bimala. Está abrindo, a melhor internet do mundo está abrindo. É, pelo menos o preço é de melhor internet do mundo, né? Já apareceu aí a coleção Shrima Bhagavatam por ano imaculado. Vai descendo, já estou descendo, calma. Já apareceu a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Já apareceu aí a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa, onde queremos ir agora? Agora queremos ir falar... Ah, horário de quebrar o jejum. Tá. Ah, primeiro aniversário. Tá, neste dia 25, quem está fazendo aniversário de nascimento é Sua Santidade Satswarupa Dasa Goswami, mais uma grande alma que se rendeu aos pés de lótus de Deus, Krishna. E neste sábado, dia 26, o jejum deverá ser quebrado das 5h21 às 9h52. Isso mesmo. O que mais? Ah, o retiro, falar do retiro. Tá bom, vamos falar do retiro. É, já está chegando aí final de ano, né? Final de ano, passa as festas com a família e depois já vai. Para onde quer ir? É, para onde você quer ir? Para qual cidade? Para qual estado? É, quer ir sair fora, né? Quer ir para qualquer lugar, menos ficar na cidade. Então, o que é, Bimo? Oh, Krishna, Balarama, Arabi, que cruz pesada. Ah, pegar o celular. Você vai me obrigar a usar o celular. Me obriga a ler os livros na tela. Agora me obriga a usar o celular. Não gosto de usar o celular, Bimo. Oh, Krishna, Balarama, Arabi, que cruz pesada. Tá, então vamos lá. Entra no site krishnafm.com.br. O ícone está... Ah, achei o ícone. Tá. Por que não está na primeira página do celular? Tá, já cliquei. Já abriu o site, tá? Aí já está passando aqui o link agenda. Ah, clica aqui. Tá bom, já cliquei no link agenda. É para mim ver que está funcionando. Tá bom, já estou vendo aqui. Demora um pouquinho para carregar, né? Porque é a melhor internet do mundo. Tá. Está aqui, ó. Já abri a agenda. Agora clica na letra R. Tá, cliquei. É, já desceu. Receitas vegetarianas. Já gostei de ver isso aqui. Raça humana, a história secreta, rádios Hare Krishna. Que mais? Receitas, respostas. Restaurantes. Lanchonetes e alimentos vegetais. Vou ficar por aqui, a descer mais, tá? Resultado da distribuição de livros, retiros, está aqui. Retiros, Hare Krishna, fazendas, resorts, pousadas e hotéis. Então, você está convidado aí a fazer um retiro, né, nesse final de ano aí, recarregar as baterias e aproveitar aí o melhor dos dois mundos, o melhor do mundo material e o melhor do mundo transcendental. Então, tem várias opções aqui na Bahia. É, onde mais? Rio de Janeiro, Minas Gerais, tem vários locais aí para você fazer um retiro com os Hare Krishnas, Paraty, Rio de Janeiro, ou Chatinandana, o Prabhu Janardana, não saem de lá, vira e mexe, eles estão lá, né? Também cachoeira, piscina natural, caminhadas. Não vou nem falar o que eu estou pensando. E as deliciosas comidas que são oferecidas a Deus no altar. Tá, já parei de falar. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Tá bom, então tá bom. Então, o que nós vamos fazer agora, Bimala? Ah, ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam. O Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Narancaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrinivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nasta praeshu abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 25, descrição das características do rei Purandjana. Paramos aqui nesse verso, onde a mocinha que está falando, eu acho, né? Ó, poderoso cavalheiro, quem neste mundo não se sentirá atraído por teus braços, que são como os corpos de serpentes? Nossa, o que, que eu aprontei aqui, Bimala? Ah, tá. Ainda bem que voltou no lugar. Na verdade, alivias as aflições de mulheres sem esposo como nós, com teu sorriso atrativo e tua agressiva misericórdia. Achamos que estás viajando sobre a superfície da Terra apenas para nos beneficiar. É, com certeza é a mocinha que está falando. Ao ser atacada por um homem agressivo, uma mulher solteira toma isto como um ato de misericórdia. De um modo geral, a mulher sente-se muito atraída pelos longos braços de um homem. O corpo da serpente é redondo, tornando-se mais estreito e fino em seu rabo. Os belos braços de um homem parecem serpentes para as mulheres, as quais desejam muito ser abraçadas por esses braços. A palavra Anata Varga é muito significativa neste verso. Nata significa esposo e A significa sem. Uma jovem solteira chama-se Anata, significando aquela que não é protegida. Logo que alcança a puberdade, a mulher torna-se muito agitada pelo desejo sexual. É por isso que tem tanta menina vagando nas ruas aí, né? E sendo usadas e abusadas pelos homens, né? Principalmente, né, nos Estados Unidos, deu 12 anos, atinge a puberdade, fica louquinha, né? Louquinha e fica doida, né? Já sabe, né? Pra quê? Pra fazer o quê, Bimala? Imagina. Ela se torna muito agitada e aí sai de casa, sai vagando. E aí todo mundo já sabe o que acontece, né? No Brasil, os postinhos estão cheios de adolescentes grávidas, né? Por quê? Porque é a idade que a mulher torna-se muito agitada pelo desejo sexual. A idade que já deveria estar casada, deveria ter um marido, né? Portanto, é dever do pai providenciar o casamento de sua filha antes que ela alcance a puberdade. O caso é tão sério, né? Que uma das irmãs de Prabhupada chegou nessa idade, atingiu... Não, não tinha chegado, né? Ia atingir a puberdade... E a mãe de Prabhupada falou para o pai de Prabhupada, falou, olha, se você não casar na nossa filha, eu vou cometer suicídio. Por quê? Porque pode acontecer desgraças, como acontece aí no mundo inteiro, né? Para todo mundo ver, né? Quer casar na idade errada, fazer tudo errado, dá tudo errado. Por isso que o mundo está dando errado. Por isso que tem tantas crianças indesejadas, por isso que tem tantos problemas psicológicos, sociais, sexuais, e por aí, ó, faz tudo errado. Não quer seguir os planos de Deus, os planos da natureza, então é isso aí, ó. A mãe de Prabhupada falou, ou você casa a nossa filha ou eu cometo suicídio, porque a coisa é muito séria, né? Imagine, ir contra as leis da natureza e contra a lei da natureza, contra a natureza, ah, meu amigo, não dá certo, não tem como dar certo, como não dá certo? Portanto, é dever do pai providenciar o casamento de sua filha antes que ela alcance a puberdade. Caso contrário, ela ficará muito mortificada por não ter esposo. Aí começa a se cortar, começa a fumar, começa a beber, começa a aprontar, fica doida, né? Fica louquinha, né? Não se casa na hora certa, fica louquinha. A maioria fica louquinha. É, tem três tipos, né, Bimala? Tem umas que consegue... disfarçar bem a loucura, mas fica louca, né? Não se casa na hora certa, fica xarope. Caso contrário, ela ficará muito mortificada por não ter um esposo. Qualquer pessoa que satisfaça seu desejo sexual nessa idade torna-se um grande objeto de satisfação. É um fato psicológico que quando uma mulher na puberdade encontra-se com um homem e o homem a satisfaz sexualmente, ela amará esse homem pelo resto de sua vida, não importa quem seja ele. Assim, o suposto amor neste mundo material nada mais é que a satisfação sexual. Não é amor, né? Muita gente acha que é amor. Tem o amor de infância, né? Que esse é o que marca a pessoa, que é o primeiro homem. Por isso que a mulher só deve ter um homem, né? Se ela quiser ser feliz, É todo um processo, né, que os Vedas explica tudo. Infelizmente, as pessoas nem conhecem os Vedas, quanto mais seguir os Vedas, né, a maioria das pessoas. Por isso que a maioria das pessoas são infelizes, por isso que a maioria das pessoas tem problemas de todos os tipos, psicológicos, sociais, sexuais e etc. O grande sábio Narada continuou: meu querido rei, aqueles dois, o homem e a mulher apoiando um ao outro através da compreensão mútua, entraram naquela cidade e gozaram da vida por 100 anos. 100 anos é algo significativo a este respeito, porque todo ser humano tem a concessão de viver até 100 anos. A duração de vida é diferente em diferentes planetas, de acordo com a distância entre o planeta e o Sol. Em outras palavras, 100 anos neste planeta são diferentes de 100 anos em outro planeta. O Senhor Brahma vive por 100 anos de acordo com o tempo do planeta Brahmaloka, porém um dia de Brahma equivale a milhões de anos aqui neste planeta. De forma semelhante, os dias nos planetas celestiais equivalem a 6 meses neste planeta. Em cada planeta, entretanto, a duração de vida para um ser humano é aproximadamente 100 anos. De acordo com a duração das vidas nos diferentes planetas, os padrões de vida também diferem. Muitos cantores profissionais costumavam cantar sobre as glórias do rei Purandjana e suas gloriosas atividades. Quando estava muito quente no verão, ele costumava mergulhar num rio, cercava-se de muitas mulheres e desfrutava da companhia delas. Um ser vivo... Um ser vivo tem diversas atividades em diversas fases da vida. Uma fase chama-se Jagrata, ou a vida em vigília, e outra chama-se Swapna, ou a vida de sonhos. Outra fase chama-se Susupti, ou a vida em estado inconsciente, e ainda ocorre outra fase após a morte. No verso anterior descreveu-se a vida em vigília, isto é o homem e a mulher casarem-se e gozarem da vida por 100 anos. Neste verso descreve-se a vida no estado onírico, pois as atividades realizadas por Purandjana durante o dia também se refletiam à noite no estado onírico. Purandjana vivia com sua esposa para dar prazer aos sentidos, e à noite esse mesmo gozo dos sentidos era apreciado de diversas maneiras. Um homem dorme profundamente quando está muito cansado, mas um homem rico, quando está muito cansado, vai com muitas namoradas a seu jardim, onde entra na água para desfrutar da companhia delas. Esta é a tendência da entidade viva neste mundo material. Uma entidade viva em corpo de homem jamais se contenta com uma mulher, a menos que seja treinada no sistema de estudante celibatário. Está vendo, Bima? Se não for um celibatário treinado, ele vai ter mais que uma mulher, né? Não se contenta com uma mulher só. A segunda mulher é debaixo do pano, né? Fazem tudo errado, né? Nascem mais mulheres que homens, então, pela lei de Deus, o homem pode ter quantas mulheres ele puder sustentar e liberar. É, por essa mesma lei não pode ter nenhuma, né? Se for seguir essa lei à risca, não pode ter nenhuma. É, a maioria não pode ter nenhuma, que não pode nem sustentar, nem liberar ela. Então, uma entidade... Isso aqui é uma máxima, uma verdade máxima, né? Para as pessoas comuns, é claro. Uma entidade viva em corpo de homem jamais se contenta com uma mulher, a menos que seja treinado no sistema de celibato. De um modo, mas celibato de verdade, não o que tem por aí, as loucuras que tem por aí em nome de celibato. De um modo geral, a tendência do homem é desfrutar de muitas mulheres, tá vendo, Bimala? E mesmo no finzinho da vida, o impulso sexual é tão forte que, muito embora alguém seja muito velho, ainda quer desfrutar da companhia de mocinhas. É, de belas mocinhas. Não das as feinhas, não. Ah, Bimala, tô falando aqui do assunto. Não tô falando de mim, tô falando do assunto aqui, sendo tratado. Assim, devido ao forte impulso sexual, a entidade viva enreda-se cada vez mais neste mundo material. Dos 9 portões naquela cidade, 7 ficavam na superfície e 2 eram subterrâneos. Foi construído um total de 9 portões, os quais levavam a diferentes locais. Todos os portões eram usados pelo prefeito da cidade. Está falando do nosso corpo, né? Nosso corpo material é essa cidade de 9 portões. Parar aqui, Bimala? Você não está gostando muito do assunto. Ah, os 7 portões do corpo que se encontram na superfície são os 2 olhos, as 2 narinas, os 2 ouvidos e a boca. Os 2 portões subterrâneos, para aqui, tá bom. Onde começa a descrição dos 9 portões da cidade do corpo. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas, todos os detalhes estão nessa coleção, o Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br, que essa coleção está de graça para você ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção que está passando na sequência, que é Livros de Prabhupada. Tá vendo aí? Se você não achar, fala com a gente, tá bom? Já tá passando aí, ó. Vou clicar aqui, clica aí. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui. Coleção Shrima Bhagavatam, O Purana Imaculado, Terceiro Canto. Você clica aí nesse livro que já aparecem os outros livros que estão à sua disposição. Ou seja, encomenda, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahimam. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Onde nós paramos? Que é, Bimala? Reclamação? Eu fico falando mal das mulheres feias? Não, não fico falando mal, não. Estou falando que os homens, isso é natural, os homens gostam das belas mulheres. É. Você não vê aquele radialista lá em Ribeirão? Não sei se ele faz programa, mas todo programa ele acabava, ele fazia uma oração. Deus, salve as mulheres bonitas e as feias. E as feias se tiver tempo. É, eu achava engraçado, né? Não tem mulher feia, Bimala. Você pergunta para a mulher se ela é feia, ela fala que não, ela tem certeza que ela é bonita, ela se acha bonita. Ela é lindona da mamãe, e a mãe dela também acha ela linda, então não tem mulher feia. É o cara que bebe pouco. Tá, já parei com a palhaçada. Bom, vamos continuar aqui. Sei que começou. Sei que está querendo defender as mulheres feias aí. Porque o Senhor Krishna era muito misericordioso com esses dois devotos, o rei Bahulashwa e o sacerdote Brahmana Shrutadeva. Ele um dia pediu a seu piloto Daruka para levar a sua quadriga à cidade capital de Mithila. O Senhor Krishna estava acompanhado pelos grandes sábios Narada, Vamana Deva, Atri, Vyasadeva, Parashurama, Asita, Aruni, Brihaspati, Kanva, Maitreya, Chayavana e outros. O Senhor Krishna e os sábios passaram através de muitas vilas e cidades, e em toda a parte os cidadãos os recebiam com grande respeito e lhes ofereciam artigos em adoração. Quando todos os cidadãos vinham ver o Senhor Krishna e todos eles reunidos em um lugar, parecia que o Sol estava presente junto com seus vários planetas satélites. Nessa jornada, o Senhor Krishna e os sábios passaram através dos reinos de Anarta, Damba, Kuru, Jangala, Kanka, Matsya, Panchala, Kunti, Madhu, Kekaya, Koshala e Arna. E assim todos os cidadãos desses lugares, ambos, homens e mulheres, puderam ver o Senhor Krishna olho a olho. Dessa forma eles desfrutaram felicidade celestial, com os corações abertos, cheios de amor e afeição pelo Senhor Krishna. E quando viam a face do Senhor Krishna, parecia para eles que bebiam néctar através dos olhos. Quando eles viam Krishna, todos os equívocos e ignorantes de suas vidas dissipavam. Quando o Senhor Krishna passou através dos vários países e as pessoas vinham para visitá-lo, simplesmente por olhar para elas, o Senhor Krishna concedia toda boa fortuna sobre elas e as liberava de todos os tipos de ignorância. Em alguns lugares, os semideuses também se misturavam com os seres humanos e sua glorificação do Senhor Krishna limpava todas as direções de todas as coisas não auspiciosas. Dessa forma, o Senhor Krishna vagarosamente e gradualmente alcançou o reino de Videha. Quando a notícia da chegada do Senhor Krishna foi recebida pelos cidadãos, todos eles sentiram felicidade ilimitada e vieram para dar as boas-vindas a ele, com presentes em suas mãos para oferecer. Logo que viam o Senhor Krishna, seus corações imediatamente desabrochavam em felicidade transcendental, justamente igual à flor de lótus desabrocha no nascer do sol. Previamente, eles simplesmente ouviram os nomes dos grandes sábios, mas nunca os tinham visto. Agora, pela misericórdia do Senhor Krishna, eles tiveram a oportunidade de ver tanto os grandes sábios quanto o Senhor Krishna em pessoa. O rei Bahulashwa e também o sacerdote Brahmana Shrutadeva, por saberem bem que o Senhor Krishna foi lá justamente para agraciá-los com favor, imediatamente caíram aos pés de lótus do Senhor Krishna e ofereceram seus respeitos. Com mãos postas, o rei e o sacerdote Brahmana, cada um simultaneamente convidou o Senhor Krishna e todos os sábios para sua casa. A fim de satisfazer os dois, o Senhor Krishna se expandiu em dois e foi para as casas de cada um deles. Mesmo assim, nem o rei, nem o sacerdote Brahmana puderam entender que o Senhor Krishna foi para a casa do outro. Ambos pensaram que o Senhor Krishna foi somente para a sua própria casa. Ele e seus companheiros estarem presentes em ambas as casas, apesar do sacerdote Brahmana e do rei pensarem que ele estava presente somente em sua casa, é outra opulência da suprema personalidade de Deus, Krishna. Essa opulência é descrita nas escrituras reveladas como Vaibhava Prakasha. Similarmente, quando o Senhor Krishna casou com 16 mil esposas, ele também se expandiu em 16 mil formas, cada uma delas tão poderosa quanto ele próprio. Similarmente, em Vrindavana, quando Brahma roubou vacas, bezerros e meninos pastores de vacas, Krishna se expandiu em muitas novas vacas, bezerros e meninos pastores de vacas. Krishna não pode fazer? Krishna pode fazer qualquer coisa, né? Senão não seria Deus. Bahulashwa, o rei de Videha, era muito inteligente e era um cavalheiro perfeito. Ele estava admirado que tantos grandes sábios, juntos com a suprema personalidade de Deus, Krishna, estavam presentes pessoalmente em sua casa. Ele sabia perfeitamente bem que a alma condicionada, especialmente quando ocupada em assuntos mundanos, não pode ser 100% pura, enquanto a suprema personalidade de Deus e seus devotos puros são sempre transcendentais à contaminação mundana. Assim, quando ele percebeu que a suprema personalidade de Deus, Krishna, e todos os grandes sábios estavam em sua casa, ele ficou admirado. E ele começou a agradecer o Senhor Krishna por sua misericórdia sem causa. Por se sentir muito agradecido e por querer receber seus convidados com o melhor de sua capacidade, ele pediu boas cadeiras e almofadas. E o Senhor Krishna, junto com todos os sábios, sentou muito confortavelmente. Nesse momento, a mente do rei Bahulashwa estava muito inquieta, não por causa de quaisquer problemas, mas por causa do grande êxtase de amor e devoção. Seu coração estava cheio de amor e afeição pelo Senhor Krishna e seus associados, e seus olhos estavam cheios de lágrimas de êxtase. Ele organizou a lavagem dos pés de seus convidados divinos e, depois de lavá-los, ele e seus membros familiares borrifaram a água em suas cabeças. Depois disso, ele ofereceu aos convidados belos colares de flores, polpa de sândalo, incenso, novas roupas, ornamentos, lâmpadas, vacas e touros. De uma maneira digna de sua posição real, ele adorou cada um deles dessa forma. Deixa eu tomar água, já me cortou mesmo. Desculpem. Quando foram todos alimentados suntuosamente e estavam sentados confortavelmente, Bahulashwa veio perante o Senhor Krishna e segurou seus pés de lótus. Ele os colocou em seu colo e, enquanto massageava os pés com suas mãos, começou a falar sobre as glórias do Senhor Krishna com uma voz doce. Meu querido Senhor Krishna, você é a super-alma de todos os seres vivos e, como testemunha dentro do coração, é consciente das atividades de todos. Assim, por sermos gratos, nós sempre pensamos em seus pés de lótus para que possamos estar sempre numa posição segura, sem se desviar de seu serviço eterno. Como resultado de nossa lembrança contínua de seus pés de lótus, você gentilmente visitou a minha casa pessoalmente para me favorecer com sua misericórdia sem causa. Nós ouvimos, meu querido Senhor Krishna, que por suas várias declarações, você confirma que seus devotos puros são mais queridos por você do que o Senhor Brahma ou sua constante servidora, a deusa da fortuna. Seus devotos são mais queridos para você do que o seu primeiro filho, o Senhor Brahma. E eu estou certo de que você tão gentilmente visitou o meu lugar a fim de provar a sua declaração divina. Eu não posso imaginar como as pessoas podem ser impiedosas e demoníacas, mesmo depois de conhecerem a sua misericórdia sem causa e afeição por seus devotos que estão constantemente dedicados em consciência de Krishna. Como eles podem esquecer os seus pés de lótus? Meu querido Senhor Krishna, é sabido por nós que você é tão bondoso e liberal que quando uma pessoa abandona tudo justamente para dedicar em consciência de Krishna, você às vezes se dá a si mesmo em troca por esse serviço imaculado. Você apareceu na dinastia de Adu para satisfazer a sua missão de recuperação de todas as almas condicionadas que apodrecem nas atividades pecaminosas da existência material, e este aparecimento já é famoso em todo o mundo. Meu querido Senhor Krishna, você é o oceano de misericórdia, amor e afeição ilimitados. Sua forma transcendental é plena de bem-aventurança, conhecimento e eternidade. Você pode atrair o coração de todos com sua bela forma como chama Sundara, Krishna. Esse verso é lindo, né? Do Brahma Sanhita, que fala de chama Sundara. Será que eu lembro, meu? Como que é? Adoro Govinda, o Senhor primordial que é chama Sundara, Krishna mesmo, com atributos inconcebíveis e inumeráveis, a quem os devotos puros veem seus corações com os olhos da devoção, untados com o bálsamo do amor. Esse nome de Deus é muito lindo, né, Bimala? Chama Sundara, e quer dizer de cor escura. Deus é tão negro, mas tão negro que ele chega a azular, né? É um negrão que azula, exatamente a cor da nuvem carregada de chuva, que é tão negra que fica azulada. Tá bom, vou continuar. Eu não, né? O rei Bahulashwar. Seu conhecimento é ilimitado, e para ensinar todas as pessoas como executar serviço prático e amoroso, você enviou a sua encarnação Nara Narayana, que está ocupado em severas austeridades e penitências em Badari Narayana. Eu achei que era Badari Krishna. Badari Narayana. Bondosamente, portanto, aceite minhas humildes reverências a seus pés de lótus. Meu querido Senhor Krishna, eu imploro em solicitar a você e a seus companheiros, os grandes sábios e sacerdotes brâmanas, que permaneçam em minha casa, para que esta família do grande rei Nimi possa ser santificada pela poeira de seus pés de lótus por pelo menos alguns dias. O Senhor Krishna não pôde recusar o pedido de seu devoto, e assim ele permaneceu lá por alguns dias mais, junto com os sábios, a fim de santificar a cidade de Mitila e todos os seus cidadãos. Enquanto isso, o sacerdote Brahmana simultaneamente recebia o Senhor Krishna e seus associados em casa. Para aqui. Tá bom, Bimala. Agora vai começar a narração, né, dos passatempos de Krishna na casa do sacerdote Brahmana. Bom, gente boa, esse livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, sem a interrupção da Bimala e sem o chato do Nayana, está de graça no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Agenda. Na sequência vem o link Livros Grátis. Você clica aí, né, que você já vai encontrar as opções para ler na tela ou baixar totalmente grátis. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, que é o link que está passando aí, Livros de Prabhupada. Você clica aí, se você não achar, fala com a gente, tá? Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Srimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, onde tem essa história também com todos os detalhes. Aí você vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Vai descendo, já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar. Depois vem o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente.

Prabhupada Jaya Jaga Guru Prabhupada Prabhupada Prabhupada Prabhupada Prabhupada Prabhupada Prabhupada Prabhupada Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Vishvakura Vamja Paribraja Acharya Satra Sadasya Maul Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jaya Ananta Koti Vaishnavanda Ki Jaya Ramacharya Srila Haridas Thakur Ki Jaya Prince Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivashadi Gaur Bhaktavanda Ki Jaya Sri Sri Radha Krishna Kaho Kapina Samkunda Radha Kunda Dirigavadhan Ki Jaya Vrindavan Dham Ki Jaya Navadvip Dham Ki Jaya गंगा माई की जय जमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय सावी तो भक्तवृंद की जय ऑल ग्लोरी टू द असमल लॉर्ड ऑल ग्लोरी टू द असमल लॉर्ड ऑल ग्लोरी टू द असमल लॉर्ड थैंक यू वेरी मच